se assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico.